Isto é Poderosa Super Bis. Já já o Paulo Henrique chega e detona. Enquanto isso, você segura a gatinha e vai dançando assim. Vamos lá! Bora! Bora! Bora! Manda 00. Tá bom de loucura! É Mohamed! Mohamed! Essa tem que tirar o chapéu! Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Detalhe, no pitch original pra galera dançar. Tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu. Pitch original! Pitch original. Pra dançar coladinho, mijadão com mijadão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela. Desgraçado. Mas eu não vim atrapalhar sua noite. Desgraçado. Pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. R$50, não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não me atrapalho, sou noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Eu quero um vale de R$50. Manda 007. Manda 007. Alô, garçom, me deixou o pacote, vai equipe, fura olho, garçom, vem de bola. De paixão eu tô doente, será que o senhor me... Rapaz, não é que o patrão entreja na coisa? Os vizinhos estão negando. Oi, tem que tirar o chapéu pra ele também. Mas enquanto ela não voltar... Rio de Zulando, Cláudio, Marinês, a Cleide, a Geisa, a Vila do América, valeu pelo carinho. O carro no calor, manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar... Bora, garçom, pra deixar o pacote de remédio, minha equipe GDC aqui do meu ladinho, ao lado. Fala, DJ. Posso, DJ Thiago, hein, Jota, aqui com a gente. Obrigado a você, viu, Thiago? Um abraço especial pra você, com carinho. De toda a família Super Bis. Também nossos parceiros, cara de pau, aqui no Cafezal. Valeu, valeu, valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Manda 007. Mais um pacote, o Ornilo da Van, Paulo Calado. Quero abraçar nosso amigo Bené, Vasco do Bené. Esse cara que faz parte do ciclo de amizade da Super Bis, onde tudo começou, Paulo Calado. Eu gostaria muito de chamar a atenção do nosso amigo Dozinho, por gentileza. Comparecer até a garagem aqui na Super Bis, Dozinho. Vem de bola. Beat original. Beat original. Pra dançar coladinho. Dançar coladinho. E... Paulo Calado. Paulo Calado. Adição. Adição, Dozinho. Chega rapidinho aqui, Dozinho. Aqui, Dozinho. Vem embora, Dozinho. Vem pra garagem da Super Bis, a família. Da panificador, deixa pro verá, também nosso amigo Nenê da geleira, aqui com a gente, viu, Calado? Todo mundo juntinho, tá no show da Bis, meu irmão, vem simbora, vem simbora! Eu te prometi que nunca ia te matar. machucar. Que o meu amor por você era o maior do mundo. Mas você não se importava com todo esse sentimento. E sempre falava que eu era o seu passatempo. Resolvi mudar. Vou dançar. Original outro amor, pra colar mijador com mijador. Que me ame de verdade. Uhul! Fui curtir a Super Beat e me senti feliz. Isso na beijaria, dois irmãos na flecheira. A Moderinho, o sempre aqui. Toca de Fábio Paulo Henrique. Paulo Calado. O som que é novidade na superfície viseu. Minha vida renasceu. Encontrei um amor de verdade na superfície. DJ Paulo Calado. Notícias de mim pra você. Parece que o vento é coladinho, traz notícias de você pra mim. Meu parceiro, o Seco e o Bené do Marisco. Não mais o Exo tá preval, todo mundo na água. Todo mundo na água. Alô, Conselho! Tiririca, garoto! Chega e mostra quando a gente gosta, sai. Pacote o Valderive, os primos da Farra, e o Rolinho, toma não, bora garçom. A gente se deixou e voltou, e a cada reencontro se amando mais. Mas na verdade, o maestro Paulo Henrique, Paulo Henrique. E vai. Será essa nossa estranha maneira de amar? Pra quê? Pra quê? Pra de dançar coladinho, bora, Brasil! Nada mais nunca se deixa. Por que será? Uhul! Se estranha maneira de amar. Pra quê brigar? Se a gente se separa, mas nunca se deixa. Aparelhagens Super Bis. Aí, minha Super Bis. Dançar, garoto. Bora, garoto. Faz tempo que eu olho pra você, mas você sempre fica me esmagando. DJ Rilan Mineiro, bora, DJ. Aqui no show também. DJ Rilan Mineiro tá sempre aqui. Valeu, valeu. Agora eu vou provar o meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar, besteiras no ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Você sabe que sou seu amor. Amigo Gerson, você e o Josa. Eu quero te agradecer. Rio Grande do Norte, obrigado pela moral, viu, meu irmão? Seguindo um show com a gente, obrigado pela vinda, viu? Vem, vem. Dançar coladinho. Mijador com mijador. Você sabe que sou seu amor. Ao lado do nosso parceiro Paulo do Golfo, esse conceituado, tem que tirar o chapéu pra ele, meu senhor, meu irmão. E aí, Paulo? Tudo certinho, meu irmão, cantinho do Pará, todo mundo. Segue, maestro, maestro. Eu quero ser feliz. Paulo do Golfo. Bora, Paulo. Bora, Paulo. Pra você e o seu grande amor também. Bora, Paulo do Golfo. Paulo. Paulo. Que sou seu amor. Eu quero te agarrar. Antigo aniversário da equipe Seu Madruga, Bruno Ferreira. Vem, papai, vem. Edinho, Edinho, essa aqui tem que tirar chapéu. Para Paulo do Gol, para Paulo do Gol. Toda a equipe também lá de Ponta da Areia aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho. Já quase tudo certinho. Em julho estaremos por lá. Super bem da geleira. Você também. Empresário Zizi. Nosso amigo particular, Zizi. Eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça. Detalhe, quando o beat original é pra dançar coladinho e aliviado. O berço no queijo, você também, toda a equipe Vila Verde com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, valeu que valeu, meu irmão. Meu irmão, tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. GDC também aqui com a gente, Darley, o Evaldo, o Alex, nosso amigo Netão, pressão, obrigado você, viu, Neto, obrigado pelo carinho de você, todo rapaziada curtindo com a gente, tá aqui no chão, no Murilo, chão. Murilo, pode crer, garoto, garoto. Que eu te beijei, foi melhor. Cadê o parceiro Rick, cadê você, Rick? Cadê Ricardo Neto, cadê você, garoto? Feito. Alô, Rick! Fomos bons amantes. Deixa eu só acelerar um bocadinho, só um pouquinho de Paulo Calado, só um pouquinho, pra galera continuar dançando, porque já já o Paulo Henrique vai chegar pra detonar. Detonar. Meu amigo Neto, pressão, obrigado pelo carinho, você viu, Neto? Esse bota pressão quando chega, acelera aí, Neto, acelera aí, cabeça aí, garoto. Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim. No pitch original. Volta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante, por favor, não me trate assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Obrigado, meu parceiro Dozinho, da planificadora Deus Proverá, patrocinadora do Cretinho, Alex e Bob. E com certeza agora da Super Beach. Alô, Dozinho! Quero te abraçar, mas você não quer. Não sei por que. Tá lá de fora! De fora! Um abraço pra você, garoto! Nada é igual quando eu te conheci. Me traiu por um jeito de amar. Mas se eu voltar pra te reconquistar. Já já tem Paulo Henrique e a pressão! E a pressão! É verdade. Paulo Calado! Leitinho parado aqui com a gente, no arredo pé aí, já vai só quando parar, meu irmão. Cumprimenta aí todo mundo, né, Cleitinho? Nosso amigo Netão, pressão também, Paulo do Golfe. Vai, Cleitinho, vai, Cleitinho, vai, Cleitinho. Olha o Paulo do Golfe, meu aí, Cici, empresário, pode crer. Segue o som, segue o som, segue o som, segue o som. Senta no galão! Oi, amor. O Lázaro, o DJ Ilan. Toma, Ilan, Ilan. Bora, meu irmão. Macaxeira, tô gostando das vacantes, viu? Deixa o som em cima aí, Paulo Henrique, porra! Olha só, Cleitinho, nosso parceiro! Meu amor! Lázaro e a Sueli Melanzinha também tá aqui no circuito, na nossa área VIP, aqui na nossa garagem, meu DJ! Sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. meu amor, vamos nos encontrar pra lá. Nosso amigo Murilo, obrigado você, meu Murilo, das construções. Ali com a gente, obrigado, Murilo. Lugar aonde a gente. Peludinho, sensação também daqui no show, Nariz, Cabeção. Cadê você, Cabeção? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. De engraçado. Libera, libera. Meu parceiro Tiririca, bora Tiririca. Libera que eu tô. Galera do Flamenguinho por aí também, obrigado. Bora Ivanildo. De engraçado. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. Ontem eu vi você, me sonho. Ontem eu te beijei. Aonde? No sonho. Após essa, a gente vai chamar mais um prêmio no nosso bingo aqui no Cafezal. Aniversário do Flamenguinho. Já mais um prêmio. Alô, Maricinha, meu DJ, DJ. Poder te tocar. Obrigado pelo carinho também, nosso parceiro Kozak, ele e o Pingo, Pingo do Frango. Tem lembrança especial do Kozak lá do tempo de Turiaçu, Maranhão, meu irmão. Oh, coisa boa! Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar, nós tão longe, por ti eu vou, aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Patrão! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, tudo é a paixão de um mortal. Quando a gente chega em Bragança, viu? A gente se depara com muitos amigos, e dentre eles, tá o nosso amigo Paulo do Golfe. Esse tira o chapéu de verdade, meu Paulo. Nosso amigo Neto. Netão também, obrigado você, Neto Pressão. Uma canção que falava de amor e paixão, sem perceber no coração disparar. A canção que tocava lembrava nos dois. Vamos lá, chama mais um prêmio do nosso bingo. Canção que falava de amor e paixão. Vem de bola, produzir mais um bagote pra nossa equipe, princesinha. Lá da ponta da areia, pode crer. Bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. Olha o Elton Jumarituba, junto com o Tiririca. Olha aí, Everton. Bota bem baixinho agora, Gigi. Devagar. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Vai reduzindo a nossa marcha aí da Superbista. Sai da frente, sai da Superbista, passou. César do Galo, um abraço um carinho pra você, viu? César, tá aqui com a gente, bora Paulo do Gol, ouvir, detona, meu DJ! Bora na pressão, na poderosa, sai da frente! Cleitinho do Pará e toda a sua galera aqui comigo também. Obrigado você, Cleitinho. Bora, Paulo, no gol. Sai da frente. Sai da frente. Que o gordinho tá daquele jeito hoje, patrão. Bora, gordinho. Bora, gordinho. É só. catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa vai ser maneiro. Nossa equipe dos mototáxis aqui com a gente. Lázaro e tudo, equipe. Buzina aí pro Lázaro e tudo. Nosso mototáxi aí, Henrique. Catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Sai da frente! Sai da frente, que é super besta, baixada! Casa, escudo na do som, toda comemorando. Eu vou fazer isso. Todo mundo é nossa, mas tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é por turma nossa conta, pau! Toma de Xandão, meu parceiro Belanzinho, Patati. Bora galera também, aqui no circuito, bora garoto. Nunca vou te dar. No sexo do show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. De lambuja e me arranha, quando o peixe passa não. Virou de ponta cabeça, numa nova posição. Vem, chega assim mesmo. Nossa amiga Rayane poderosa aqui com a gente, patrão. Olha a Rayane, olha a Rayane. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Vai Rayane, vai Rayane, vai Rayane, vai Rayane poderosa. É tudo aí, Rayane. Embora no batidão da poderosa, no batidão da poderosa. E joga a mãozinha pra cima, e joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Joga a mãozinha direita, fecha a mãozinha, dá-lhe acelerada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Agora aperta a buzina aí, garoto. Bora que a pressão da poderosa desse jeito. Vem. Alô, Bia! Pra você, Bia, com o dono do galinho. Valeu, Bia! A gente! Segunda casa da família, Super Bicho, Super Bicho, Super Bicho. Lá rola, senhor. Lá rola. Quando eu mandar a putaria, vai. Vai, tiririca. Desca a bunda batendo. Vai, tiririca. Desca a bunda batendo. Alô, garçom, prensão, pacote, meu parceiro, tiririca aqui do bolão direito, vem de bola. Das produções. Meu amigo Denilson da Peixaria dos Dois Irmãos. Dona Flecheira tá comigo também. Valeu! E deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Só quem gosta do escurinho aqui dá um grito bem forte pra mim. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Só quem gosta, quem acha que no escurinho a parada é mais gostosa aí dá um grito. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Quem já fez amor no escurinho pode gritar bem forte aí. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eita, garoto! Logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que a caô vai ter. Olha segurança. Então vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir. Bora, minha super! Vamos, equipe do queijo, pede um pacote também, a família Vila Verde. Tá curtindo com a gente, rapidola. Vai, passou! Meu amigo Romildo. Cala de pau na parada, meu irmão! Putaria no pistão. Bora, Rominho. Não solta o enredo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de palma na tela. Vem sapinho, quer desespero, dá tapa de panela. E puxa cabelo, vai, vó. Que não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra cala com ela, representa, mas não passou. O WL, calma, mulher que fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, mulher que bom, vou falar. Literalmente as melhores, as principais. Pra machucar os corações, sai da frente, vai. Já estamos ao vivo, garoto. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Equipe Branco de Bragança, de Chico, Serginho, Dorivaldo e o Gledson. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. O quê? Mas você me visita toda noite. E traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz me apaixonar. Meu amigo Zeca, o Sérgio, Michele, Rodriguinho, Isabel, toda a galera da Serraria. Obrigado de coração. Meu coração ainda pensa que tudo é bom. Minha equipe GDG, o Dalei, o Evaldo e o Alex. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Toda minha equipe Cara de Pau também do Cafezal. Valeu de coração. De coração. Em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite. E traz presentes que agora me confundem. Sim, sim. Me apaixonar. Vou te amar sem medo. De quê? Pires. Mais nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Vai, desse jeito. Mara, GDC, valeu. Olha a buzina. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Pacote minha equipe, vura olho. E além, bora, garçom. Vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. Procurar alguém para amar. Aqui do meu lado esquerdo, nossa garagem, do parceiro Badati, o Lázaro faz. E o Melancia. Nós vamos ficar. Pode crer, aqui do meu ladinho, aqui na nossa garagem eletrônica, pode crer. Valeu, meu boto táxi. Nós só chegou ao fim. O nosso advogado também aqui com a gente, o Henrique, obrigado você pelo carinho. O homem em companhia do Paulo do Golfo, considerado, conceituado em Bragança. Alô, Paulo! Cacuri também, lá no Retiro. O homem que em janeiro vai levar Superbismo lá, né? Tem um pacote, cachorro. Vem de embora. 1, 2, 3. Agora, Henrique. Meu amigo Romildo, R5 e também Jorona, isso. E o Dedé, o filho do Ponte do Massarico. Pode crer, pode crer, pode crer. É do escurinho que elas gostam. É de que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! Joga a mão pra cima, é o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, bufalo do Marajó, ostentando pras meninas. Revolução que vem do Marajó, no clima ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas, festa do animal. Pacote bolinho, Danã. Vila, bota mais uísque, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, mandando a melhor. Bora, garçom, pra deixar o pacote, meu amigo, o Cacuri do Retiro. Bota a mão pra cima, a festa. Bora, garçom. Olha o animal, vai te dar uma chifrada. Dá no batidão. Alô, Paulo Henrique. Vai machucando os corações, garoto. Bora, minha super. Nova Super Bis. Paulo Henrique. Você é amor, eu vou estar perdido. E o quê? Baby, amor. Só você. Sou teu homem e confesso todo dia. Bora, Pires. Canso de te dar amor. Tá do jeitinho que o papai gosta. Enlouqueço, coração bate no peito. Só tu sabes como dá valor. O que é que tu és? Minha rainha. E a Super Bis é meu? Meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, tu. Faz a animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada. A novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. A Super Bis tá diferente. E a novinha alisando a cara. Eu sou Fábio, lembrando que em novembro tem o aniversário da Super Bis. Muitas novidades chegando. Olha o gordo. Tinha pressão. E o quê? Pra trás e mais no beat. É o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão. Por quê? Olha o crocodilo aí, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, você que tá passando agora. Cuidado que o crocodilo vai te morder. Mas é boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. Recordinho passa mal. Paulo do Golfe. Boquinha do animal. E cabeção, vem se embora, cabeção. Traz quatro aqui pra mim, rápido, olha, cabeção. Homem arrebenta, vem embora aqui com o Fábio Braga, cabeção, vem se embora. Muito louco, o crocodilo tá diferente. Verimbau. A onda é mais ou menos assim, ó. As que dão, as que diz que não dão é que mais dão. As que dão, as que diz que não dão é que mais dão. Ô, DJ! Bora que o patrão tá doidinho aqui. Patrão! Bora, garçom, produção, pacote, minha família da Teixeira, no Tabreval. Pode crer! De nada, mas ela tá preparada. Solta na balada, ela tá ligada. Que depois mais tarde sempre rola uma sarrada. Ela tá de louca, só beija na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Finge que é franjinha, depois que é gelinha. No final do baile ela sempre tá bebida. As que dão, as que dão, as que dão, dão. As que diz que não dão é que mais dão. Equipe CDZ, o Darley, o Evaldo, o Alexandre também, valeu, valeu. As que não dão, as que não dão. As que diz que não dão é que mais dão. As que não dão, as que não dão. As que diz que não dão é que mais dão. Botando na Jazinho, tô na minha boca. Eu sei que você vai ter um empresário, Cici, companhia dela, é verdade, né? Cici, um abraço, um carinho pra você, valeu, Cici. Os nossos mototáxis aqui com a gente, valeu, que valeu, meu irmão. Lázaro, você sabe que nós somos nós, garoto. Tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Amigo da Henrique! Entra no clima, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica. Os fugitivos também do Tato Negui com a gente. O Flávio Rafael, obrigado você pelo carinho, meu irmão. Meu amigo Rolinha, bebendo todas e mais algumas, pode crer. Anderson Lima e também o Mala Obê. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Torcida do papão, do papão, joga a mãozinha, joga a mãozinha, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E cadê, cadê, cadê a torcida do leão, a torcida do leão? Tem alguém do leão aí? Tem alguém do leão aí? E joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha. Quem acredita no papai do céu, pode dar um grito bem forte, bem forte. Quem acredita no papai do céu, dá um grito, dá um grito. E bora desse jeito, desse jeito. Põe a mãozinha pra cima e grita. Poderosa daqui com a gente. E o Patrick, nosso novo dançarino, né, Patrick? Vai só na manhã, Patrick. Vai só na manhã, Patrick. Vai, Patrick, vai, Patrick, vai, Patrick, vai, Patrick. O dançarino da Super Beach, meu irmão. Garçom, Vigibar. Vigibar, Pedrinho, pacote, vai na família Teixeira aqui em frente, rapidão. The best das produções. Bora sim, Super Beats. Assim, desse jeito. Assim, desse jeito. Desse jeito. Vai de jeito. Vai de jeito. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Vai empurrando, empurrando, empurrando, empurrando, empurrando, empurrando, empurrando. Tu fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Tu G15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Henrique, a piche tá daquele jeito, meu irmão. Ninguém segura ela. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Sonhei você, preciso acordar, era tudo. tudo tão lindo, até eu recordar. Pega lá de Bragança aqui do meu ladinho, meu obrigado, obrigado. E a solidão me sufocou, sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. No batidão. Quer agradecer a presença do nosso proprietário da Super B, Sandro, lá do posto São, meu patrão. Patrão, tá aqui, cara. Obrigado a você. Vamos que vamos, então. Henrique, vai subindo, liberando. Libera tudo aí, garoto! CDC! Aqui no circuito, valeu! Eu sempre brindei. Amigo Denilson, da Mijaria, dois irmãos, lá Flecheiro, obrigado, Denilson! Não se entregar. Eu. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Xuxi! Sim, a rainha, viu? Vamos considerar assim a nossa rainha, Rayane Pangado. Obrigado a você, viu, Rayane? Beijo no coração, viu, princesa, aqui com a gente. Muito bem, obrigado por estar aqui, nosso bebês, garoto. Liga, acelera aí, bora. Volta assim pra mim, você vai querer voltar. E hoje? Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Então volta pra fazer a sua parte. Meu DJ Moisés, o Wilk, hoje no Mix é bem da Muraí. Já já, alô Wilk, alô meu gordinho. Já já tem você de gordinho pra gordinha. Afinal de contas, é delas. Rique, quero convidar todo mundo, viu? Sábado e domingo nós estaremos em Fernandes Belo, festividade do Astrovila, Clube Astrovila. E todo mundo é convidado, sabe quem toca por lá, Henrique? Quem é meu parceiro? Super Bis. Pode crer. Terça-feira estaremos no 74, quarta-feira em Santa Luzia, e depois sexta-feira em Viseu. Astro Vila, né? Sexta, Astro Vila, sábado e domingo. É a nossa gira no final de semana, meu irmão. Segura aí, segura aí. Gordinho e o Greg no sultão, já já. Ele chega pra detonar. Antes disso, bora tocar desse jeito. Liberou, liberou. Bora, meu mototáxi. Aperta a buzina aí, garoto. MP7, feita pra você. E o nome do Fábio Braga, Paulo Henrique, Paulo Calado, Sandro e toda a nossa equipe da Superbis. Queremos agradecer nosso amigo Ivanildo, da família do Cafezal. Enfim, todo mundo que tiveram presente curtindo o show da aparelhagem Surdão e Superbis. Acelera aí, Lázaro, que eu quero ver. Acelera, vem cá. Acelera, acelera, acelera. Acelera aí. Bora, meu parceiro. No comando do águia, fazendo a gente enlouquecer. Passou pra mim sim um pacote com o nosso amigo Beto no Safadinho da Frecheira. Rapidão! Já já tem surdão! Envolvendo a multidão com o voo do águia. A galera agita e o Super Pop envolvendo a multidão. Bora, Superbis! Bora, bora, Superbis! Superbis! Superbis! Parceiro Tupi, fazendeiro de goleiro, de goleiro. Obrigado de verdade, meu parceiro. Meu advogado, também com a gente, Paulo do Golfe. Pra gente foi um prazer imenso, viu, Paulo? Sempre contar com a sua presença, nosso Superbis, quando estiver aqui na região. Obrigado, Paulo! A Juína. Alô, Pidi! Alô, Pidi! Aquele jeitinho. Valeu, Pidi. Bate aí. Valeu, Murilo! A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. E a Superbis vai, diz que a mãe tá ligando pra se ver por aí. Ah! Alterada, na hora de jogar sal na gata, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. O nosso Marcelo Melancia, mano, táxi aqui no show, Rick. Olha que visão. O Melancia Mototáxi tá aqui no show com a gente, meu irmão. Deu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Paulo do Golfe em companhia também do nosso advogado daqui com a gente. Pode crer, meu irmão. Bate aí, é Superbis na parada. Bora, Paulo, bora, Paulo, bora, Paulo. Olha eu por cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida, pra aqueles seus preços, criei um drink irado, mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renovado, tchim, tchim, tchim, tchim, com brinde pra ela, tchim, tchim, tchim, que não me ligou, e me deixou solteiro, não sofro de amor, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, com brinde pra ela, olha que não... Bora, garçom, prendeu o pacote, minha família GDZ aqui do meu lado direito, bora, garçom! Sofro de amor. Pega o litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de piroge. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brigou, brigou. E aí? Oh, oh, oh. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Que não me ligou. Tchim, tchim, tchim, tchim. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Tchim, tchim, tchim, tchim. Ela que não me solteiro, Caleguinho. amigo Murilo aqui com a gente da Confecções em Bragança. Olha, amanhã, Murilo, nós vamos passar lá, vamos escolher as nossas camisas, bermudas, calças, amigo. Tudo mudou a conta, meu irmão. Bora, Murilo! Henrique, passando Lázaro, Patati, também o Melancia, os nossos mototáxis de Bragança, aqui do ladinho, na ponta esquerda, na bicha. Tudo na pista negra, tô aqui na Super Bicho, meu irmão. Sofro de amor. Gosta mais barulho, troco disco, eu disco, a melhor cerveja do Brasil. Bora, garçom, aproveitem, vai curtindo nossa equipe princesinha lá do Areia aqui com a gente. Brevemente, Super Bicho, já em julho, meu irmão. Uma saudade, meu coração que era inteiro tá pela metade. Eu respiro fundo e conto até três. Bebo outro gole e tento outra vez. Cheirando a leite. Eu mudo de assunto se alguém me falar de você. Troco o disco que dessa mulher eu não quero saber. Eu amei de verdade. Minha galera da Serraria também, obrigado a vocês aqui no segundo. Pode crer. Esse coração, ela não entra mais. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não vou pra trás. E nesse coração, ela não entra mais. Aqui não, hein? Música nova do Safadão. Repertório novo. Essa é mais uma DVD da Doença em Casa. Acorda que tá chegando. Olha que eu mudo de assunto se alguém me falar de você. Essa mulher eu não quero saber. Eu amei. Festival do Bragantino, dia 20 de novembro. Conosco, nossa galera do Sul, dá um salve. Você não pode ligar de fora, pode crer. Ela não entra mais. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída. Do comecinho, desse jeito. Não tô afim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Se lance de amar por enquanto eu não quero. Meu coração ainda está tão machucado. Tô ligado, tá, Preval também. Obrigado, meu cabeção. Uma balada no fim de semana, depois de uns beijos e doses, a gente se entrega e acaba na cama. É porque quando alguém quebra a cara no amor, fica tão assustado com a dor, feito animal ferido com medo. Meu parceiro Melancia, da Buradinho também, obrigado a você, garoto. Aqui no circuito. Não é que eu não queira. Traz aqui pra gente ficar amigos. Dando tempo que é pra... Lindo para você, companhia do Marizinha, Bertão. Obrigado a você também, Paulo do Golfe. Você sim. Entenda. Salve, galo, né? Nossa, amigo, obrigado a você pelo carinho, viu, meu irmão? Aqui com a gente, valeu, valeu! Melancia, o Lázaro, a Suelen e o Patatinho aqui no circuito, obrigado! Em cima do muro, o tempo é quem vai dizer não. Nosso mototáxi, então acelera aí, meu mototáxi, vai! Vem de bola! Já tudo do jeito que tá, a gente se encontra pra depois amar. E lá não posso ser teu por inteiro. Você que vem GDC também aqui com a gente, Darley, o Evaldo, o Alex, nosso parceiro Marinho da família Surdão. Obrigado a você, Narinho. Bora, meu irmão, bora, meu irmão. Rapaz, vai. Direto da gravação do DVD do Safadão. Oh! É porque quando alguém quebra a cara na cor, fica tão assustado com a dor, feito animal ferido com medo. Bora, Ed, bora, doida! Poderosa Super Bis, um jeito único e exclusivo de aparelhagem no Pará.